Irmãos, o Espírito de Deus colocou no meu coração durante esse ano, desde, eu creio que maio ou junho, já Deus já começou a colocar no meu coração um tema para nós nos apropriarmos dele para o ano de 2016. E o tema é Shalom. Shalom. Ano de paz. E interessante que depois o Senhor, eu testemunhei para os irmãos, o Senhor veio a mim numa viagem e ele disse assim: eu estou te dando 20 anos de paz e prosperidade. Irmãos, você não tem noção de como eu me apropriei disso. E eu disse: Senhor, ainda que estejam perturbando minha vida em alguma situação, eu vou me aquietar e dizer assim: eu já recebi paz. Na verdade, Deus não estava me dizendo assim: você não vai ter mais problemas. Deus estava dizendo assim: não importa o que aconteça, você recebeu de mim hoje uma palavra profética, 20 anos de paz e prosperidade. E é o que significa a palavra hebraica shalom, paz e prosperidade. Eu perguntei ao Senhor, eu estou completando 50 anos. O Senhor está me dando 20 anos de paz e prosperidade? Depende, o que vai acontecer depois dos 20? Porque eu vou estar com 70, se vier guerra depois dos 70, eu estou frito. E o Senhor falou comigo assim: não, eu vou te dar depois dos 20 anos, 30 anos de velhice deleitosa. Alguém ouviu isso no culto e fez uma pergunta: então Jesus não vai voltar nesses próximos 50 anos? Você, não sei, o mais provável é que Jesus voltar. Eu gostaria que ele voltasse esse ano ainda. Mas ele não disse que te deu 50 anos? Sim, ele estava me dando 20 anos de paz e prosperidade e mais 30 anos de velhice deleitosa. Mas isso não impede que ele volte instantaneamente, hoje, amanhã, ou daqui a um ano, e eu tomara que ele volte, tomara que eu não tenha que viver os 50 anos, que ele venha e que sejamos arrebatados. Então isso vai ser multiplicado ao infinito. O nosso tema em 2016 é Shalom. O que eu não tinha prestado atenção ainda é que isso fazia parte de um contexto muito maior. Então começamos a ouvir muitas ministrações na internet, irmãos compartilhando sobre o ano Shemitah, o ano do jubileu. E de novo a gente tem algumas dificuldades, porque normalmente essas coisas, principalmente essas palavras assim, hebraicas, traz uma certa dificuldade, alguns têm dificuldade de engolir essas coisas, e logo assim, parece gente que gosta de coisas de Israel, e é meio segmentado, sectarizado, mas na verdade nós estamos falando da palavra do Senhor, das revelações de Deus. E eu não recebi nenhuma palavra de Deus. Deus tem me dado sempre que muito ensino sobre as festas, sobre o Velho Testamento, sobre tabernáculo. Eu compartilho o ensino com vocês, mas o Senhor não me deu nenhuma palavra sobre Shemitah, sobre o ano do jubileu. Mas Ele aos poucos veio me fazendo prestar atenção em algumas coisas. Então, eu marquei todo o ano de 2016 como o meu ano do jubileu. Quando nós completamos 7 anos de igreja, eu tornei esse 7º ano um ano de descanso, como está escrito na palavra. Uma série de coisas, eu não saí de férias, eu continuei trabalhando aqui na igreja, continuei ministrando, mas em uma série de aspectos, realmente aquele foi um ano de descanso para mim, porque é lei do Senhor que a terra descanse a cada 7 anos. E no final de 7 períodos de 7 anos, nós entramos no ano do jubileu. E o ano do jubileu é um ano muito especial para Deus. Então o Senhor começou a me despertar. Primeiro, Ele começou a mostrar algumas coisas que dizem respeito ao ano Shalom que nós vamos vivenciar em 2016. E recentemente o Senhor começou a me desafiar a estudar sobre o jubileu, o ano do jubileu. Leia comigo Isaías 61. Nesta semana, eu fui ministrar na convenção da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, da qual a líder é a apóstola Valnice Milhomens, com quem nós temos uma aliança, uma caminhada de muitos anos. Eu conheço essa irmã, eu conheço os líderes da igreja, eu conheço muitos obreiros da igreja, eu conheço muitos membros desta igreja, e eu posso te dizer que eles têm uma conduta, um caráter, uma busca de santidade, de profundidade na palavra que é desejável. E ontem eu ministrei nessa convenção e eu declarei publicamente, irmãos, eu quero declarar publicamente aqui, todas as vezes que eu estou com você, eu sou desafiado por Deus a uma vida de mais santidade. E Deus fez isso de novo, nessa semana, em comunhão com aqueles irmãos, a liderança, a diretoria de todo o Brasil, irmãos que vêm das igrejas de outras nações, e irmãos, realmente Deus tem me desafiado muito a uma vida de mais santidade, através do que Deus ministra por esta igreja ao Brasil. E a pastora Valnice, ela ministrou sobre o jubileu, e o Senhor foi me confirmando, filho, eu quero que você estude e eu quero que você ministre isso que ela está ministrando a você, que você diga que é a mensagem dela e que você reproduza a mensagem dela. E eu vou fazer isso, não hoje de manhã, mas eu estou me preparando para compartilhar com os irmãos sobre o jubileu em todos os pontos que Deus fez aquela irmã ministrar a nós. Mas eu queria destacar um versículo, que é esse do Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Diga comigo, apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, eu vou fazer 50 anos, eu sou crente desde que nasci. Óbvio que aos 12 anos eu tive uma experiência de salvação, aos 14 anos eu fui batizado nas águas, e imediatamente eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a experimentar os dons do Espírito, falar em línguas, e muitos dos moveres do Senhor, e eu tenho uma caminhada de estudo, cada dia que eu estudo mais e me aprofundo mais nas coisas que Deus me permite estudar ao redor do mundo, com inúmeros líderes, com comunhão com pessoas muito fortes da vida de ensino da igreja no mundo, quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada e que preciso aprender urgentemente um mundo de outras coisas. Mas em tudo que eu tenho aprendido, que não considero ser muita coisa, eu nunca tinha tido uma resposta para essa expressão, e eu sempre inconscientemente fazia essa pergunta: o que significa o ano aceitável do Senhor? E é assim conosco, com todos nós, em inúmeras situações, a gente ouve as coisas da Bíblia por anos e não sabe o que significa, e fica por isso mesmo. Desde criança, lá na minha igreja batista, a gente cantava: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo. Cantávamos esse hino a vida inteira, irmão. E se você sabia e não cantou, porque você está assim fingindo que não é tão velho assim. Mas a gente lembra dessas músicas. Eu nunca soube o que é se da vida as vagas procelosas são, mas a gente cantava, e geralmente o pastor lá, bem forte, aleluia, se da vida as vagas, não sei o que eu estou dizendo, anos cantando uma frase que eu nunca tive noção do que era. E se você não sabe o que é se da vida as vagas procelosas são, eu convido você a estudar, principalmente se você já cantou essa música. Eu não vou dizer hoje não. Apregoar o ano aceitável do Senhor também é uma dessas expressões que a gente lê, que a gente declara, que a gente fala e a gente não sabe. Eu não sabia do que se tratava até ontem, quando eu vi a ministração da pastora Valnice. E ela fez da forma mais simples do mundo. Irmãos, o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. E aí eu fui, peguei meus livros, peguei o original e fui ler, e realmente trata. E os comentaristas rabinos, os comentaristas importantes da língua inglesa, eles realmente mostram que esse versículo apregoar libertação aos cativos. Isso diz respeito ao ano do jubileu, ao mover de Deus. E, na verdade, se Cristo concentra a materialização, a realização, a execução, o cumprimento de tudo que está no Velho Testamento, o jubileu se cumpre em Cristo. Por isso que em Cristo nós somos livres. Eu estava, certa vez, indo para o Rio de Janeiro, ou melhor, para Angra dos Reis. Estava no carro, nós tínhamos uma missão para fazer lá na casa da Carlota, irmã da Consuelo. E eu tinha que ir, na verdade, para o interior do Rio, para uma conferência, e eu decidi ir bem cedinho, passar no outro lado do Rio, que é Angra dos Reis, ministrar aquela família e chegar de noite lá no outro canto, lá depois de Niterói, numa cidadezinha do interior, para onde eu ia ministrar. E aí eu peguei aquela estrada que sai do Rio, pega a Avenida Brasil e segue em direção a Angra, e a estrada que vai para Santos, e aquela estrada saturada, entupida de carros, um sol que ninguém podia suportar, um trânsito, um engarrafamento. Nós ficamos pelo menos umas 3 horas no engarrafamento. E toda hora vinha na minha mente que arrependimento não, eu tenho uma missão para fazer lá, eu estou indo com maior alegria, Senhor, maior alegria. Ainda que eu chegue meia-noite, ainda que eu chegue de madrugada lá no outro lugar, outro lado do Rio, eu vou com maior alegria, Senhor. E, de repente, o trânsito começou a andar, e eu entrei pela direita e comecei a andar numa via, numa daquelas faixas que estavam livres. E eu não prestei atenção que, na verdade, não era outra faixa, era o acostamento. Mas era um bom acostamento que me pareceu outra faixa. Eu nem prestei atenção e fui andando. De repente, me vi assim, gente, isso aqui é o acostamento. E na hora em que eu consegui voltar para a pista, tinha lá na frente uns guardas. E de todos os carros, o guarda parou, o meu. No acostamento, né, senhor? Eu falei, senhor, olha como é que está isso aqui. Eu entrei por engano, todo mundo passando ali, todo mundo entrando, o senhor me desculpa, o senhor viu que eu voltei. Então me dá seu documento. E nos deixou mofando lá naquele lugar. Tivemos que estacionar o carro e ficamos lá. E ele ficava lá, e ele em pé lá assim, ó. E ele estava tendo prazer em nos deixar lá com o documento na mão e não fazia nada. Eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor da glória. Do nosso lado passava todo tipo de questão. Passou um ônibus, por exemplo, caindo os pedaços e tomado cheio de pessoas, pessoas em pé, superlotação, um ônibus com o pneu todo estourado, todo careca. Eu falei assim, olha aqui, isso aqui ele tinha que parar. Esse ônibus está pondo em risco. Agora a mim, não é possível. E santamente eu fui mirando. Porque quando a gente vai se irando, a gente não acha que está se irando, né? A gente acha que... E eu falei assim, também você vai ficar aí debaixo dessa farda. Olha a farda dele, grossa. Vai ficar aí no sol. Deve ser por isso que ele está me perseguindo. E aí ele me chamou. E o senhor fez questão de me lembrar, presta atenção. Presta atenção, cabeça baixa, caladinho. E aí ele foi lá, fez a multa, preencheu tudo, me liberou. Eu cheguei em Belo Horizonte e eu decidi que eu ia recorrer. E aí eu descobri que para recorrer eu tinha que ir na Polícia Federal, porque era uma multa federal. E eu fiz todo o processo, e fui lá e preenchi todas as coisas, e tinha que voltar. E foi trabalhoso. No final das contas, eu tive que pagar a multa do mesmo jeito. É tão ruim você pagar a multa. Pastor Edés de Porto Seguro estacionou num lugar errado em Nova York, pôs o parquímetro, pagou, pôs as moedinhas no parquímetro, tudo certinho, e quando chegou haviam duas multas, e ele encontrou o policial, e uma policial disse: se o senhor quiser, o tribunal é aqui em frente, o senhor pode recorrer agora. E lá é assim, ele entrou no tribunal, pediu para recorrer, estava vazio, o juiz atendeu ele na hora, e ele falou assim: senhor, eu sou turista, e eu parei e eu paguei, mas eu não sabia que aquela parada era só para carros comerciais. Mas eu sou turista, não soube disso, não sabia. Então o juiz diz assim para ele: você não saber da lei não te exclui de cumpri-la. E ele disse: então, eu sou obrigado a pagar, eu vou pagar, mas não é justo eu pagar só uma? E o juiz disse: é justo, vou pagar só uma. Mas ele teve que pagar. Quantas multas você já pagou? Quantas vezes você recebeu uma multa e falou assim: que legal, gente, olha o que chegou. Uau, e com foto do carro. A verdade, irmão, é que eu e você não pensamos, mas nós temos um histórico no Detran da eternidade, do céu, do mundo espiritual. E de vez em quando você assiste alguma reportagem em que o jornalista está dizendo de um carro que tem uma folha quilométrica de multas. Impagável. O carro custa 12 mil, mas ele tem 35 mil reais de multas no Detran. Que coisa horrível é você ter que pagar uma multa. E eu não sei, talvez você não saiba, o que deve ser ter um carro que vale 20 mil, mas ter 50 mil em multa. Nós não pensamos, talvez nós nunca tenhamos pensado, que no meu CPF, no seu CPF, tem uma lista de multas impagável. Isso é literal. Não é simbólico, não é religioso. É isso mesmo, eu devia tanto, e olha, graças a Deus que Jesus me perdoou, amém. Não, isso ainda não expressa que nós entendemos o que estava acontecendo. Por causa do pecado, de nascermos em pecado, de já nascermos devedores, de já nascermos usando das coisas do império das trevas, vivendo e desfrutando de muitas coisas que o diabo engana e põe à nossa disposição, nossa dívida só aumenta e ela é impagável. Só por uma obra do Espírito Santo isso pode ter vida dentro de nós. Só por uma intervenção do Espírito Santo, eu e você podemos olhar para isso de verdade e ter consciência de que a nossa dívida era impagável. Eu não estou falando da irritação de pagar uma multa de R$ 529,00, de pagar uma multa de R$ 87,00. Nós estamos falando de uma raiva de ser multado, ou de não saber, ou de ter uma dívida. Nós estamos falando de uma dívida impagável. Mais ainda, eu e você, obrigados a pagá-la com a nossa própria vida. E Jesus veio e pagou essa dívida. Que expressão de gratidão deveria ter ao saber o que Jesus pagou? Que rendição ao reino de Deus eu deveria ter todos os dias, consciente mesmo da lista de multas, da lista de dívidas. Eu estou aqui com essas dívidas. Eu consegui aqui, olha, eu peguei uma dívida. Maxwell, isso aqui não pode ficar aí, mas isso aqui é uma dívida sua. Que está aqui, nós vamos ver como nós vamos resolver isso daqui. E tem outra aqui da Áurea. Viu, Áurea? Isso é uma dívida sua. Quando alguém fica devendo, e principalmente se chega na mão do pastor, o negócio fica feio. Quando alguém fica devendo e o telefone toca, ai meu Deus. Se tem uma secretária, ajuda um pouco, quem que é? É o pessoal, é o pastor que recebeu a dívida, Maxwell. Meu Deus do céu. A Bíblia diz que quem tem uma dívida tem escravidão. O diabo sabe que Jesus pagou pela minha dívida, e ele sabe disso literalmente. Mas ele sabe, primeiro, se eu nasci de novo ou não. Se eu realmente confessei a Jesus como Senhor e Salvador e recebi o benefício diante do santo juiz do que Jesus fez na cruz. Porque eu posso ter recebido um mega benefício lá diante do tribunal, mas eu tenho que comparecer e assinar. Eu tenho que comparecer e receber. E eu e você precisamos comparecer diante de Deus e dizer: eu creio que o seu filho Jesus morreu naquela cruz para pagar pela minha lista de multas e dívida impagáveis. E eu tanto creio nisso que a partir de hoje eu pertenço a Ele. Afinal de contas, Ele pagou por minha vida. Então eu pertenço a Ele e eu decido viver para Ele, não mais viver para mim. Isso nós chamamos de conversão a Jesus Cristo. Mas a vida, o dia a dia, vai me atraindo de tal forma que eu me esqueço disso. Eu começo a me insurgir, eu começo a me levantar, a minha independência, o meu governo, eu quero, eu penso, eu acho, e eu deixo Jesus de lado, eu esqueço que Ele pagou minha dívida, que eu pertenço a Ele, na verdade, e eu vou vivendo a minha vida. Eu quero ir a uma igreja, eu escolho uma religião, mas Senhor, eu quero trazer à memória minha dívida. E embora o diabo saiba que Jesus pagou pelas nossas dívidas, ele sabe quando alguém não nasceu de novo, mesmo que pertença a uma religião. Como ele sabe também daqueles que até nasceram de novo, mas continuam vivendo fora do governo absoluto de Cristo Jesus. Portanto, são vulneráveis às mentiras dele. Então ele vem e apresenta uma conta. Está aqui, ó. Ah, meu Deus. Você vai ter que pagar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E a vida se torna pesada, difícil, opressa. E se tem uma forma que o diabo sabe trabalhar é por culpa, por culpa. Mas eu não isso, eu não aquilo, eu não aquilo. Eu, anos atrás, eu não sei o quê, eu podia ter feito. E a culpa vai pesando, e a culpa vai pesando. E existem três instâncias, irmão. Corpo, alma e espírito. No corpo, nós temos a sede das sensações. Na alma, nós temos a sede da vontade, dos sentimentos e das decisões. E no espírito, nós temos a consciência. Mas uma pessoa normal tem corpo, alma e espírito, porém o seu espírito está morto, não tem comunhão plena com Deus, não pode ter comunhão com o Espírito Santo. Então o seu espírito não age, ele está morto. Por isso que ele não tem consciência dos pecados que comete. Por isso ele não tem consciência de valores de Deus. Muitas vezes ele perdeu até a consciência dos valores de família. Por isso ele adultera, por isso ele se separa, por isso ele sai da família, por isso ele briga com o pai, briga com a mãe, briga com a família. Por isso ele rouba no trabalho. Ele não tem consciência, está cauterizada, porque o seu espírito está morto. E um espírito morto não pode ter comunhão com o Espírito de Deus. E quem governa a sua vida é a sua alma. E a alma é o centro das emoções, das vontades e das decisões. E a alma passa a atender o que o corpo, que é a sede dos cinco sentidos. Eu senti, eu desejei, eu vi, eu cheirei, me deu vontade. E agora eu quero, e a alma diz, decida. E não há nada no Espírito, nem a consciência, muito menos o Espírito Santo de Deus para dizer não. Então o diabo trabalha intensamente para colocar na alma dessa pessoa culpa, culpa, culpa. Culpa, você deve, você é culpado, você não fez, você não tem, você não pode, você não é, você... culpa, pesos, pesos, pesos, pesos. E por quê? No espírito desta pessoa, o Espírito Santo não pode atuar. E ainda que seja convertido mesmo, se o Espírito Santo está apagado, se está entristecido, se está deixado de lado, ela não ouve o Espírito Santo falar assim, mas está pago, está pago. Então essas pessoas vivem a vida inteira debaixo de peso, de opressão. Quando Jesus vem, Jesus é o cumprimento das festas, Jesus é o cumprimento do jubileu. Vamos estudar sobre o jubileu ainda. Quando Jesus vem na nossa vida, Ele nos salva, Ele nos faz nascer de novo. Então o nosso espírito renascido agora tem comunhão com o Espírito Santo. E quanto mais eu alimentar o meu espírito da palavra, das coisas de Deus, mais eu posso fortalecer o meu espírito e dizer à minha alma, não sinta isso, não pense assim, não queira isso, não aceite essa acusação, não viva assim, porque você já venceu Jesus Cristo na sua vida. Ele já pagou o pecado, Ele já arriscou o escrito de dívida. Max, não se preocupe. Essa dívida aqui já está paga. Eu sei que você está querendo saber qual que é ela. Áurea, essa dívida está paga. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que o Senhor fez, riscando o escrito de dívida. Leia comigo em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 8, diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Imagina comigo que o Senhor está dizendo através de Paulo, e que ninguém, inclui todos, até o diabo. É justo pensar assim, irmãos? Leia o texto. Cuidado que ninguém, quando Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a palavra, o pronome, pronome? Ninguém? Ninguém. Ele está dizendo que é ninguém, inclusive o diabo. Cuide que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Mas olha como que Deus esclarece, conforme a tradição dos homens. Seja uma pessoa te oprimindo, te cobrando, te multando, te pressionando, seja o diabo, seus demônios, te oprimindo, te cobrando, te oprimindo ali daquele jeito e te trazendo tristeza, angústia, peso, fracasso, desânimo. Não deixe que isso aconteça. E saiba que se algum deles fizer isso, será com as tradições humanas. Vem vergonha, vem cobrança, vem acusação, vem peso, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. No mundo é assim, no mundo é assim, mas não segundo o reino de Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, inclusive dos principados e potestades do inferno. Jesus é quem manda. Irmão, eu estou orando para que você creia nisso, que isso entre em você como revelação verdadeira, que impacta a sua vida, que muda a sua vida. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Diga, perdoando todas as minhas dívidas. Irmão, você tem que dizer, perdoando todas as minhas dívidas. Tendo cancelado o escrito de dívida. Cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz de Cristo. Preste atenção, irmão, preste muita atenção. O que eu estou ministrando a você é doutrina bíblica. Se essa doutrina não for sua argumentação, se essa doutrina não for o seu pensamento contínuo, se essa doutrina não for processada na sua mente, nas suas emoções, continuamente, muitas coisas de Deus nunca chegarão a você. É necessário que você, ao assistir uma ministração, ao estar em um culto, ao ouvir uma palavra, interaja com a palavra que está sendo recebida. E essa é uma doutrina bíblica irrefutável, incontestável, pura, verdadeira. Você não vai ver nenhuma denominação em qualquer lugar desse mundo dizendo nós pensamos diferente. Ela é essência pura, simples, poderosa, e o poder de ação dessa doutrina na sua vida depende exclusivamente de você agir em cima disso, crendo, dando passos, confessando, vivendo isso cada dia mais intensamente. E eu decido isso, Senhor, eu decido isso. Então, todas as vezes que o diabo vier me acusar, eu vou lembrá-lo a ele. Esse aqui é o meu escrito de dívida, que foi cancelado. Mas eu errei, mas eu não fiz, está cancelado. E a partir de hoje, todas as vezes que o diabo me soprar no ouvido, porque ele sopra mesmo, irmão, ele manda dardos inflamados que na prática são pensamentos simples na sua mente, temores no seu coração, na sua alma, os sentimentos, as vontades, inclusive as decisões, vão em direção ao que o diabo sopra. Então você não faz porque tem medo. Você faz porque tem medo. Você não fala porque tem medo. Você fala porque tem medo. Você anda, você deita, você dorme, você vive cada dia, você pensa nas coisas, você toma decisões, você não avança porque tem medo, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo. É o diabo te acusando o tempo inteiro. Você ainda é devedor, você ainda é devedor, você ainda é devedor. Se você andar, vai dar certo. Se você não andar, vai dar certo. Você não vai dar certo, vai falhar. Você vai ver o que vai acontecer. Eu te culpo, eu te acuso. E eu e você só podemos experimentar disso que Deus já liberou se nós nos apropriarmos da forma mais simples, mais crente, mais piegas que alguém possa dizer, da forma mais humilde. Senhor, eu creio no teu evangelho, eu creio na tua palavra e eu ponho em ação agora na minha vida em nome de Jesus. Isso que eu estou ministrando, essa doutrina de libertação pelo sangue do Cordeiro que foi derramado para pagar as minhas multas impagáveis, é a base do jubileu. Por isso que antes de ministrar a vocês o que eu recebi ontem e o que Deus tem me pedido para estudar e ministrar sobre o jubileu, o Senhor me trouxe para falar sobre perdão dos pecados. Porque é a base de todo o entendimento da festa, das festas, do ano do jubileu, do perdão. Sempre nós vamos encontrar três dimensões que a gente precisa focar na questão da paz, da libertação, do perdão. Senhor, no meu corpo, eu não vou viver mais em função do que minha alma sente, pensa, quer, deseja, ou tem medo, ou tem desânimo, ou tem depressão, ou tem acusação. Eu não vou viver mais. Não é o Senhor que vem interferir. Ele já interferiu. Sou eu que me aproprio e vivo essa doutrina. E eu quero vivê-la, Senhor. Eu quero vivê-la. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos que nos fazem mal. Perdoa as nossas dívidas. Um dos tópicos que eu vou compartilhar com vocês, irmão, que eu ouvi ontem a pastora Valnice e me impactou demais, foi esse: se você quer viver esse tempo de libertação, de dívidas pagas, de vitória, de paz do ano do jubileu, perdoe todos, perdoe tudo, cancele, libere seu coração, libere seu coração. E ontem eu voltei na estrada e o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas. E eu falei com o Senhor sabe que eu não tenho nada contra isso. O Senhor sabe que eu não tenho nada contra aquela pessoa. O Senhor sabe que eu tenho. Sim, eu sei que você não tem. Mas ainda falta você rir. Falta você ainda lembrar e ouvir sem mais nada. Falta uma publicação sua de que sim, está liberado para sempre. Pai, perdoa as minhas faltas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Eu vou pôr isso em prática, Senhor. Porque vendo o tanto que eu fui perdoado, a minha lista de dívidas, depois você pega aqui, Maxwell, para você saber qual que era a dívida. A hora depois me procura aqui. Que foi paga já, para ninguém ficar achando que vocês estão devendo, essa dívida foi paga, tá? Peça ao Senhor: Senhor, me mostra quais foram as minhas dívidas pagas, porque eu quero te amar tanto, eu quero andar em paz, Senhor, e no meu espírito, eu quero ouvir mais a tua palavra. Nessa manhã eu recebo essa palavra, nesta manhã eu recebo esta palavra, Senhor. Existem dois níveis, ou pelo menos duas dimensões de ação demoníaca. Existe uma baixa, que envolve ou barraco de alguém que está muito embriagado. Isso é um tipo de possessão demoníaca pelo álcool. Não é nem que ele está literalmente possesso, é que o álcool tira a condição, como qualquer outra droga, da pessoa, na sua consciência, se portar adequadamente. Então o diabo ciranda nas emoções e ele fala o que quer fazer, e ele faz o que quer fazer, e vira uma coisa descontrolada. Não só no caso da bebedice, da bebedeira, de um vexame desse, como também, falando desse nível baixo de possessão demoníaca, até mesmo a incorporação de demônios. Isso é real. Talvez você nunca tenha visto isso. Eu lembro uma vez que eu estava numa cidade do interior, numa igrejinha presbiteriana, e aqueles irmãos nunca tinham visto aquilo. E enquanto eu estava ministrando, o demônio pegou uma senhora, e aquela senhora jogava as cadeiras para o lado, e o povo saiu correndo. E depois alguns irmãos, eu não vi, não prestei atenção, que eu fui socorrer a senhora e expulsar aqueles demônios. E tinha gente atrás da janela. Tinha irmãos que saíram pela porta correndo, e atrás da janela, e só levantava a cabecinha para ver se já tinha acabado, de medo. Tem gente que nunca viu isso. Mas é como um parque de diversões dos demônios. Os demônios cirandam com essas pessoas. Tem um vídeo na internet da uma cantora famosa aí, que endemoniada no palco. Os demônios se incorporam e fazem uma bagunça, um barraco feio. Esse é um tipo de possessão demoníaca. Mas existe um outro tipo de possessão demoníaca, de ação dos demônios, que é no nível do intelecto. Tudo está lindo, tudo está bonito, tudo está assim. Que é isso? Que é isso? Eu sou gente fina. Eu sou educado, eu sou culto. Eu sou estudado. Eu tenho um lugar na sociedade. Mas os demônios estão ali, segurando, oprimindo na dimensão do intelecto. O evangelho não entra, a doutrina não entra. Ainda que entre pelos ouvidos, sai pelo outro, não fica. E aquilo não cria impacto no espírito daquela pessoa. Então ele é interessante, bom raciocínio. E continua só na dimensão do governo da alma, porque no governo da alma tudo é pela razão. Parece conflitante, mas a alma não é emoção? É, mas tudo tem que ser explicado. No espírito, não há lugar para a explicação no sentido racional, há lugar para a revelação. A consciência apenas recebe. Por que é que eu vou me levantar se tem uma senhora de 90 anos aqui nesse ônibus, em pé do meu lado, segurando uma sacola pesada? Por que é que eu vou me levantar? Não tem lei para isso? Porque na minha consciência eu tenho um restinho de valores. Eu não raciocino. Eu não tenho que analisar. Eu não tenho que ir para a escola aprender, fazer prova, aprender a ter esse tipo de boa educação. Eu tenho isso no meu caráter. Eu tenho isso porque recebi no meu espírito consciência de muitas coisas, assim como de todo pecado. Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu espírito e que o Senhor trabalhe e atue tão poderosamente na minha mente, na sede dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas vontades, que eu não mais ouça o que os meus sentidos estão pedindo, o que o meu corpo está pedindo, o que a natureza pede, o que os costumes dos homens pedem. Eu quero seguir aquilo que o Teu Espírito Santo me diz. E o teu Espírito Santo já me disse nessa manhã que eu fui perdoado. Simplesmente crie. Mas assim, você não tem que entender, você não tem que... Não, eu simplesmente crie. Crie. Essa é uma questão do Evangelho de Jesus Cristo. Eu crie. Ponto final. Assim como a criança na escola ouve a professora dizer 2 mais 2 é 4. E a hora que ela vai responder a prova, ela põe lá 2 mais 2... 4, porque decorou, porque creu, porque acreditou. Então, quando ela recebe a prova de volta, tem um ponto certo. Aquilo ficou marcado no seu coração, na sua memória, nas suas emoções, até no seu físico, até no cérebro, até nos neurônios está marcado. O resto da vida ela vai andar nessa fé. 2 mais 2, 4. Porque um dia deu um passo crendo e depois experimentou. Senhor, eu creio que o Senhor me perdoou, então eu não vou aceitar mais o diabo me oprimir, me cobrar, me trazer tristeza, peso, cansaço, opressão, depressão. Não, eu rejeito. E só eu posso tomar essa atitude. Ninguém vai tomar. Pode chamar o pastor o resto da vida, ninguém vai tomar essa atitude por você, a não ser você. Nem Deus vai tomar essa atitude por você. Só você e eu podemos tomar essa decisão. Eu ouvi a doutrina, eu ouvi o evangelho, eu ouvi as boas novas, eu ouvi as notícias e eu recebi. E eu criei, e agora eu vou vivê-la, porque eu quero viver um ano de paz. 2016 vai ser um ano de paz para mim. E como já está tão próximo, eu já estou desfrutando do vento, do perfume, das primeiras flores, dos primeiros frutos, das primeiras remessas. Eu já estou desfrutando dessa paz que será a minha vida no ano de 2016. E eu estou começando a liberar essa palavra sobre a igreja. E até quem nos assiste lá pela internet, de qualquer lugar do mundo, vai receber essa palavra que será um ano de paz. Mas não é na mágica, não é porque o pastor disse, é porque você creu na doutrina e vai viver nela. Eu vou viver nessa doutrina, e essa doutrina é Cristo, e o jubileu é Cristo, e o perdão é Cristo, e o sangue é de Cristo, e a paz é de Cristo, e a vida é de Cristo, e a vida é cristã, em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, irmão. Com seus olhos fechados, eu convido você a colocar diante do Senhor sua vida, a colocar diante do Senhor sua realidade, a colocar diante do Senhor os fatos, as coisas, inclusive as que estão perturbando você nesse momento da sua vida. Desafios para esta semana, atritos, problemas, dívidas, dificuldades em casa. Para muitos, as coisas que vêm do inferno, como brigas, desentendimentos, falta de paz, falta de alegria, são coisas que vêm do inferno. E quando nós as recebemos, nossa dívida aumenta, porque elas pertencem ao inferno. E o diabo cobra caro por usarmos, por exemplo, tristeza. Talvez você esteja envolvido em alguma dessas coisas. E nessa manhã Deus trouxe você aqui. E eu convido você para ser sincero diante de Deus, com seus olhos fechados. Se você tem alguma questão na sua vida, que você reconhece nessa manhã, eu reconheço e quero publicar que ouvi essa doutrina bíblica. Estou mudando a minha forma de pensar. Aquela tristeza, aquela opressão, aquela angústia, aquela briga, aquela pobreza, aquela dificuldade, aquela guerra, isso realmente vem do inferno. E todas as vezes que eu acato, todas as vezes que mesmo sem ser a minha vontade, aquilo vem e se manifesta, eu aumento minha dívida. Mas não importa o quanto eu tenha aumentado a minha dívida, ela foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E juntamente com esse entendimento, eu também me aproprio da verdade de que todas as minhas dívidas foram pagas. No ano do jubileu, eu estou livre de todas as dívidas. E Jesus é essa vida, essa liberdade, essa libertação. Jesus é o jubileu, Jesus é o príncipe da paz, Jesus é a paz, Jesus é a fonte de paz. Com dívida não tem paz, tem cobrança, tem opressão. Se você reconhece nessa manhã isso, ainda com seus olhos fechados, eu convido você a se colocar de pé e dizer publicamente, se colocando de pé: Senhor, eu ouvi essa palavra, eu não tenho forças para dar passos, eu não sei o que fazer, mas eu declaro publicamente que eu recebi essa doutrina, essa verdade. Eu entendi conscientemente o que o Senhor fez na cruz do Calvário. o que foi o perdão dos pecados. E eu me aproprio disso nessa manhã. E eu estou dizendo que eu quero ver o fruto desta manhã, nesse assunto da minha vida, em que as coisas começarão a mudar dentro de mim. Minhas emoções não serão mais abaladas, afetadas, e a minha dona alma vai ficar dizendo: fica em casa, se afaste, olha a sua vida, veja que sorte você teve, você não pode, você não tem, passou o tempo, você fracassou. Minha alma não vai mais dar oportunidades a esses dardos do diabo. Pelo contrário, eu me levantarei no poder do Espírito Santo nessa manhã, e eu receberei uma porção de vida do Espírito de Deus. Levante as suas mãos, levante a sua voz e declare: Senhor, o Senhor colocou um tema, e não será apenas um tema simbólico, uma publicidade, um rótulo, Senhor, uma beleza estética. Eu vou viver um ano de paz. Ninguém vem me acusar. E se alguém jogar um dardo desse, eu vou lhe apresentar: o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado. Os meus escritos de dívidas foram rasgados por Ele na cruz do Calvário. E eu vou viver com toda a simplicidade de um crente genuíno. Eu vou viver essa verdade. Sim, Senhor. Levante a sua voz, levante as suas mãos e proclame. E proclame alto e com veemência, até você sentir que o seu sangue esquentou. Literalmente, proclame bem alto essa verdade, até você sentir que o seu sangue esquentou, irmão. O reino é tomado por esforço. Medo disso, medo daquilo, tristeza disso, desânimo aqui, desânimo ali, chateação aqui, chateação ali, mágoa aqui, mágoa ali. Eu fui liberto. E você, Satanás, não vai me oprimir nunca mais. Essa atitude e essa voz veemente de autoridade, o sangue quente, só você produz. Então levante a sua voz e proclame. Em fé, proclame. Proclame mais alto.